8102, pode voar o 372. 8102, negativo, mantenho 366 para final do procedimento RNAVE da piscina 0. Sem restrições, desça para 25006, altímetro no 014. Reporte passando de rádio da 366. Desce para 2500, 2014, 366, agora no 8102. Salvador. Muito boa noite, para 902, 790 para o 150. Para 9098, acione identificação. Foi para o Serra Vida 366 para a final do procedimento RNAV da pista na 0. NH1 na 0 no 4, vê se mantém o nível de voo 050. Para 9098. O 1-8 no 2, completa final, chame torre, frequência 1-8, decimal 6. 18-6, gol 1-8, 1-2, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, azul, alto, longe da cá. Prossiga. Estou formado na parte 3, Eduardo Carlos. A turma está para zero do motor nacional, então só é paciente. São 10 minutos. Prezado, reporte no término, Alfa Yankee Papá. Papá para, Alfa. 3, altímetro na 064, reporte passando Serra Vita 366 na final do procedimento RNAVE, da pista na 0. Ok, dia 2500, autorizando RNAVE, reportaremos. Alfa 062. Estou passando 366, visual. 9098 completa final, chame torre, frequência no 8 do sinal 6. 18-6, mano. Bom dia, até daqui a pouco. 2 Salvador, bom dia, Altan 32, Toma Mé. 3816, CN20, identificação. Voe para Terra Vida 366 para sinal do procedimento RNAV na pista no 0. Esse mantém o nível de voo 050, QNH1 na 0 no 4. 366, 0 no 4, 3216. Voo 9601, acione identificação, chegada à área autorizada. Desça para o nível de voo 060, altímetro na 0 no 4. 060-0948. É o número 2 na aproximação, mantém o perfil de chegada. Nove meia zero um, confirme velocidade indicada. 265. Foi para Serra Vida 368, gol 9601. Serra Vida 368, 3896 desça para 25000 pé, NH1004, autorizado o sinal do procedimento RNAV da pista no zero. Reporte passando de Rev 366, TAN 3896. Passando 366. Vem para o controle. 3896, confirme para o controle. 2500, autorizado o procedimento, reportar 366. Bom dia. O 9601, desse mantém o nível de voo 050, QNH 104. 0501. Gol 9601, desce para 4000 pés, após o Serravita 368, vou ir para o Serravita 366 na final do procedimento RNAV da pista 1-0, reporte passando no meio, 9601. 4068, depois autorizado o procedimento, com 9001. Passando 366, o TAN 3896. TAN 3896, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequente no 8, decimal 60. 601 da Gol, voe direto da Rádio 366, desça para 2500 pés. Altímetro permanece no 04, reporte passando mesmo na final do procedimento RNAV. 366, meio para 2500, reportarão. 901. Salvador, Mike, X-Ray, Quebec. Mike, X-Ray, Quebec, estacionário Gate 6 dúzia, solicitando autorização de reboque até a posição 7, Lima, do pátio 3. No completa final, chame torre, frequência no 8 decimal 9, correção, no 8 decimal 60. 1860. Para ingresso no pátio 3. Aqui você quer chamar para ingresso no pátio 3. Tá 3896, vou responder. 3896, ataque Alfa, mantenha antes dos pés. 9601, livrou na sua. Gente, Gol 9601, prossiga via Alfa, mantém reportagem 3D. Alfa, mandamos São Juliette, 9601, obrigado. Alô, Mike, XC Quebec, pronto para ingressar no Pátio 3, aguardando a autorização. Está autorizado, repórter finalizando. Autorizado, repórter até. Alfa, Juliette, 9601. Alfa, Argentina 1, 9-0, clock identification, fly direct to Tehavita 366. To final approach, our Navy procedure, runway 10, descend to flight level 050, QNH 10014. Okay, down to 050, and I understand to 0, Victor 372. 366, fly direct 3660, runway 10. Okay, Sierra Bravo, Sierra Victor, 366. Read back, correct. Quero monitorar a frequência dessa providência. Ok, obrigado. Vai dar o balizador, então, 04. Solo Maia, que sei, Quebec, informa término do reboque, um bom dia, graças. Gente, bom dia. Thousand 500 feet, altimeter 1014. Report the passing Sierra Vista 366. Okay, Argentina 19010, descend to 2,500 feet on altimeter setting 1014, and hold it back on Sierra Vista 366. Bom, no 561, solicitou 400, é isso? Afirmativo. Ok, aguarda a coordenação.